saída. Nada de até logo, agora é despedida. Sua bagunça não combina com a minha vida. Não me olhe assim de lado, que eu não vou ficar. Mas peraí, o que era mesmo que eu tava falando? As palavras acabaram se enrolando. Acho que eu tava quase te deixando. O seu beijo sempre acaba complicando. Vou ficar mais um pouquinho por enquanto. Nós somos tão bagunçados, quem sou eu pra te julgar? Então pode começar a me amar do jeito que quiser. Nada de até logo, agora é despedida. Sua bagunça não combina com a minha vida. Não me olhe assim de lado, eu não vou ficar. Mas peraí, o que era mesmo que eu tava falando? As palavras acabaram se enrolando. Acho que eu tava quase deixando. O seu beijo sempre acaba complicando. Vou ficar mais um pouquinho por enquanto. Oh, oh, oh. E pra me convencer, você tem mais uma hora. Me deixa sem respirar. E se parar, eu vou embora. Te dou minha vida inteira e mais um pouco pra tentar. Nós somos tão bagunçados, quem sou eu pra te julgar? Então pode começar a me amar do jeito que quiser. E pra me convencer, me deixa. E se parar, eu vou embora. Te dou minha vida inteira e mais um pouco pra tentar. Nós somos tão bagunçados, quem sou eu pra te julgar?